ouvi a voz do Senhor. Ele fala com poder contra a geração que subiu do Egito a viver. De todas as famílias, a nós ele conheceu. Nossas injustiças sobre nós ele prometeu. Bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem irá profetizar? Nos montes de Samaria, clamor se levantará. O Deus dos exércitos em nós irá operar. Surgirá um inimigo, cercará a nação, mas o pastor livrará a esperança na mão. O altar será cortado, a glória irá cair, mas o povo que é seu há de ressurgir. Bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem irá profetizar? Nos montes de Samaria, clamor se levantará. O Deus dos exércitos em nós irá operar. Escutai, ó casa de Jacó, o dia de visitação chegou. O Senhor é justo, ele é fiel. Nosso refúgio é o Deus de Israel. Bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem irá profetizar? Nos montes de Samaria, clamor se levantará. O Deus dos exércitos em nós irá operar.